Tô cansado já do cemitério, vi vários irmãos sendo enterrados. A morte é uma coisa que é inesperada, né? Às vezes você tá aqui conversando, já vou tirar aí alguma parte. Ele era mais da boca mesmo, ele ficava mais na boca. Porque toda vez que ele falava que ia sair pra roubar, eu sempre embarreirava, sempre falava que não. Aí chegamos lá no carro do Miguel Couto, ele tava na sala de cirurgia. Aí tava com um tiro na cabeça e um no ombro. Aí dali ele ficou em coma, ficou todo aparelhado. Eu cheguei a falar com ele, mas ele não respondia com a boca, não. Ele só, eu falando com ele, aí a lágrima ia descendo e ele apertava a minha mão. Aí tá, depois eu vim em casa, tomei um banho, foi o tempo de eu tomar um banho e voltar pra lá. Quando eu cheguei lá, ele já tinha falecido. Aí, bandido, escute, raciocine. Será se vale a pena a vida no crime? Analisando minha vida, vejo que foi ré. Meteu em quadra, saltar, agradar Lucifer. Veja quantos parceiros perdi nessa trilha. Ralo e sabotagem e outros mandos da antiga. Quantos negros se foram nessa caminhada? Saíram pro corre na fé e amanheceram na bala. Confiando nas quadradas, foram lançados no abismo. Achando que qualquer coisa apertava o gatilho. Vi vários negros no corre se acabarem na pedra por causa da ambição. O mundo vive em guerra em todo o planeta Terra. Se expande a maldade, uns agem na cobiça, outros na carnalidade. Tipo no tempo de Nínive, Sodoma e Gomorra. No reino do consumismo, adquira ou morra. A rua tá embaçada, tem sangue pela calçada. Na bebe com as quadradas, os doidos metem bala. É loja sendo assaltada, na principal avenida. Os doidos valem mais os bens do que a própria vida. Neguinho doida, ao ver as novidades, entra no crime e o lamento vem atrás das grades. Onde as muralhas e as macacas abalam tua fé. Aí maluco, responda se é isso que você quer. Aí bandido, escute, raciocine. Será se vale a pena a vida no crime? Aí bandido, escute, raciocine. Será se vale a pena a vida no crime? Pô, não vejo vantagem nenhuma. Que até então, né, nós só ganhamos mesmo que não é pra ganhar nessa vida. Cadeia é morte, ou então a cadeira de roda. Fiquei assim com 23 anos de idade, cadeira de roda. A minha vida toda foi só crime, né? Cadeia pra caramba. Só na cadeira de roda eu tirei 12 anos. Em cima da cadeia, 12 anos de cadeia que eu tirei. Tem o quê? Tem 5 anos que eu saí da cadeia. Não vou negar os momentos que trazem alegria. Ver a pacoteira de dinheiro da noite pro dia. Tipo em volta da mesa, divididos correm. Mas é por esses momentos que muitos manos morrem. Portanto pare, raciocine comigo. Será que só as vítimas saem do prejuízo? Eu te garanto que não. Os momentos de felicidade é muito pouco, ladrão. Ver os irmãos no caixão descendo a cova, cortina de ferro, os cadeiras de roda. Vê a família dos parceiros que hoje são finados. Mulheres e filhos, com emocional abalado. Situação complicada na área da finança. Além de tudo, faltando o básico pras crianças. Me responda, bandido, se é isso que você quer. Pros filhos que te amam e pra sua mulher. Vê se na humilhação na porta do presídio. Na visita que foi um flash no dia de domingo. A conspiração do presídio. Caberade, os teus falsos amigos facultando a maldade no bote da trairagem. Muitos manos se foram, respeite a vida, maluco, me guarde como um tesouro. Não queira cair no laço do tal passarinheiro. Pare, pense, raciocine, vê se fica ligeiro. Quanto tempo durou a sua falsa alegria? Se o ganho da pule, se foi em 2 dias, não deu pra construir teu sonho, teu castelo. Pros loucos que se ilude, o caminho é o cemitério. Pois os abutres da lei, cheguei, não pede licença. Te matei em nome dos poucos que não aceitam concorrência. Pois essa é a sentença pra quem persiste no crime. Portanto pare, maluco, raciocine. Aí bandido, escute, raciocine. Será se vale a pena a vida no crime? Aí bandido, escute, raciocine. Será se vale a pena a vida no crime? Aí bandido, bandido. Eu pedi a ele para sair de mim. Eu falava pra ele, até quando tu vai ficar nessa? Nosso filho tá aí, tá crescendo. Ficar vendo essas coisas, porque o via ele com o radinho. Eu ficava querendo falar no radinho também, entendeu? Então eu falava pra ele, tá vendo aí? Isso aí que você quer pro seu filho. Aí, bandido!